uso de seu polegar podia comandar tudo que estivesse ao alcance de suas mãos, ele inventou a tecnologia. Sua primeira invenção foi uma arma. Eu fumo cansado pela estrela da lei, aí é mortável. Sigo sendo triturado nas rodas dentadas dessa engrenagem. Sacrificado pra satisfazer os deuses corporativos. Quem tira o brilho da vida não é a cidade, e sim seu jeito de robô sem espontaneidade. Isso vai só fazer o que já foi feito. Pessoas só repetem o que já foi dito. Pessoas só repetem o que já foi dito. Pessoas só repetem o que já foi dito. Elas só repetem. Sua modernidade na ruptura da rotina é onde se esconde a felicidade.